1.500 pés na proa da pista ou não? Em condições visuais, autorizado prosseguir direto pátio 5, reporte na final do pátio visual com o mesmo e o vento baixei que no 40 graus 05 nós. No 40, Mike Vitor Alfa vai se aproximar pelo setor sul, próximo à cabeceira 35. Paciente. Salvador, bom dia, o azul 279 é ponto de espera na 0, pronto. Paciente, azul 279 mantém ponto de espera. Mantendo, 2796. Total Romeu Novembro, Romeu Novembro, pista 0, decolagem autorizado, 140 graus, 05 nós. Tony, Salvador é para Patagônia Lima Hotel Hotel, está presente que está com referências visuais, propõe o cancelamento, prosseguir visual. Patagônia Lima Hotel Hotel, confirme nível, tira matar? 045, Lima Hotel Hotel. 055? 045, ou do 045. Sim, tira Patagônia Lima Hotel Hotel, plano IFR cancelado 126, submantém nível de voo 045 em condições visuais. 045 em condições visuais, o Lima Hotel Hotel. Novembro, Romeu, Novembro, decolar 227, chame o controle Salvador 198, bom voo. Novembro. Papai Romeu, Novembro, Romeu, Novembro, contato radar na decolagem, sub avia seleção voo no pé nível de voo 400. Novembro. 04 nós. Autorizado a decolagem, azul 2796. Papai Romeu, Novembro, Romeu, Novembro, da presente 300, vai na proa de Leda. Da presente proa de Leda? Torre Rios, coloca 5 próximo. 2796, decolado as 29, modifique o transponder para 5002. 5002, pensa. Chama o controle 198, meu irmão. Obrigado, confirmando 5002, ok? Firmo, 5002. Ok. R5975 autorizado a alinhar e manter a pistão zero. Mantém 10, controle de Salvador, avô 2796. Tem controlado por corte, Mike Vitoral. Ah, Solos 3-0, Mike Vitoral, prevê-se livre. Subavia-se da conta para nível de voo 1, 7-0. Ok, 2796, para 170 na Conde, Everton. Justamente aqui a prova 70, senhora, para evitar uma formação, viu? Sim, a gente informa o término. Agora. Papa Romeo 1, fica mais diante possível. Tô no transponto estacionado. Copiado, pouso 1950, prossigo em condições visuais, direto para o de Itapuã. QNH 1096, reporte 20000, Salvador. Rio 5975, autorizado pistão 90, vento 15, 180 graus 07 nós, decolagem autorizado. Papango Lima, Hotel, Hotel, desce em condições visuais, um atraso foi informado no setor Senegal, no 096. Reporte cruzando 2.500 pés. Vai reportar cruzando 2.500, Lima, Hotel, Hotel. Voltando na proa de Conde, o azul das 796. Controle ciente. Com 975, decola aos 33, chame de Salvador, 198, bom voo. Controle Salvador, Rio 5975. Rio 5975, contato radar decolagem, subovia saída Momo para nível 350. Via Momo, seria possível dar presente curva à esquerda para evitar formações? Autorizado, desvia. Novembro, Romeu Novembro, chame Recife, frequência 125.1, alterna 123.8, informo que está 21 milhas do oeste do Verde de Salvador, se ele está dar encerrado. Chama Recife 125.1 ou 122.8? 123.8. 125.1, 123.8, grato, bom. Controle ciente, da presente tem frequência livre. Controle. Drone ao Rio 5975, está presente, solicita a troa de... De Frotin. Mantenha a saída, guarde coordenação, Rio 5975. Sim, te informará. Controle ao Rio 5975, solicita proa 350 para evitar informações durante 20 minutos. Ciente, a proa 350, 20 milhas, controle ciente, desvio, Rio 5975. 350 em desvio, 5975. Azul 4299, ponto de espera 10, pronto. Azul 4299, pista 10, atrasado, ele é decolar, vento 180 graus, 062, né? A linha decola, pista 10, azul 4299. Controle ciente, reporte o farol de Itapuã, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Você pega o farol de Itapuã, Yankee. Azul 4299, decola 241, chame e controle, Salvador 198, bom voo. 198, boa, 4299. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba via, seleção voo 1 para nível 320. 320, via Sambo 1, 4299. Rio 5975, chame Recife, frequência 12085, alterna 125.45. Salve Jabral, possível. Achou que eu quero na RMA, chame e decolagem. Yeah, Recife American 229, flight level 205, descending flight level 150. American 229, squawk ident, send via AMO arrival to flight level 050. Squawk identing, descend by the arrival, flight level 050, American 229. Sul 4299 vai efetuar desvios à esquerda, proa 195 por 15 milhas. Controle ciente, proa 195, aproximadamente 15 milhas após o desvio do Leda. Após Leda, 4299. Chama 6311, qual que é dentro? Chama 6311 via correction, fly both position to complete both arrival and descend to 4,000 feet, QNH 1015, Chanel 6311. Hotel Lima, hotel, prossiga. American 59 request deviations left of course due weather. Firm heavy and for how many miles? How about direct Duna? Clear deviation, direct Duna, American 1229. Direct Duna, American 229. Lima Hotel foi copiado que procede de Valença para Salvador, confirma o transporte estacionado e intenção. Oscar Mike Yankee. Oscar Pike Yankee, desça para 510, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 195, grato também. Lima Hotel Hotel, autorizado a subir até 3.500 pés. Ajuste 10 no meio. 3.500 pés, 10 no meio. 2 milhas do Fraude da Pan. Gente, acho que o Mike Yankee autorizou direto. Final da 1.7, com cruzamento da final da 1.0, pela direita. Forma apenas uma formação chuva no setor nordeste do aeródromo. Mantenha-se em condições visuais e reporte na final da aerostética com o trem checado, acho que é uma Mike Yankee, 1.016 altímetro. 1.016, visual com a chuva, vai cruzar de imediato o eixo da 1.0, vai reportar na final, baixando checado, acho que é uma Mike Yankee. Tango de Abraão, informa o tráfego circoche, ingressando agora no circuito da 1.7, com base pela direita, não interfere na sua decolagem com o plano norte, decolagem por conta e risco, vento 1.70 graus, 1.0 nós no aeródromo, ou Tango de Abraão. E assim, de radar encerrado, 60 milhas, nordeste do BR de Salvador. Continue subida para a nível 170, chame Aracaju, frequência 120, decimal 3. 1203 agora, azul 2796, bom dia. Bom dia. 120, autorizado aliás decolar, vento 170 graus, 062 a nós. Autorizado, aliás decolar, pistão no zero, TAN 3179. Quatro, dois, nove, nove, chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. 251.238, 24299, boa. Tango, Índia Bravo. Ciente, está autorizado a prosseguir com a proa do CEASA, reporte vertical. Estamos já bravo, chame o controle de Salvador em 19.8, até a volta. 19.8, não. Até final, baixei, checou, acho que é o Mike Yankee. Acho que é o Mike Yankee, pista na 7, pouso autorizado, vento no 80 graus, 08 nós, tráfego avistado. Ok, autorizado, pouso na 7, Yankee. Salve, Tango de Abraço, prossiga. Tá com a imagem, tá com o de Paris, tá com o elemento da reposição. Confirmando, vai daí rimar pra qual destino? A intenção é sem a Brava de Lima e Deus. Tá com o de Paris no momento, tá com o elemento da reposição. Sexta, responda sinal 0222, confirme pro B. 2 a bordo, Bravo. Copiado 2 a bordo? Positivo, 2 a bordo, tá em Bravo. Gente, fica atento com o tráfego do Guardião 07, próximo à posição de 12 horas, a 4 milhas, mantendo 710 pés, reporte Paripe, e quando possível ser estimado de pouso e o estimado para o ingresso na terminal Ilhéus. Vai ficar atento, porém não visual ainda, o tanque é bravo e quando possível estimado de pouso. Do Motel Hotel, solicito que inicie a descida para 1.500, para o servidor tráfego, em aproximação para pouso em Salvador. Vai descer para 1.500 pés, está dentro da informação aqui, eu solicito o Arduino do Motel Hotel. American 229, requesting low. America 229, mantém flight level 050, standby. Roger, American 229. O Motel Hotel está prosseguindo visual para Salvador, foi na proa de Paris. Solicite ILS, pistão no zero, Lima Motel Hotel. América 229, descend to 3000 feet, canet 1016. ILS X-ray cleared. Descendo 3,000 feet, clear for the ILS X-ray, American 229. Lima Hotel Hotel está homologado instrumento de tripulação habilitada? Afirmo, Lima Hotel Hotel. Cancela da presente? Afirmo, modifica para instrumento e solicita a duna para o ILS X-ray, descendo 0, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, modificado 1152, negativo voar duna para sequenciamento curva esquerda, proa 330. Esquerda 330, Lima Hotel Hotel, para sequenciamento. Afirmo, 2000 pés, esquerda 330, limite dessa proa é a radial 290 de Salvador. Vai descer para 2000, na proa 330, limite radial 290 do VOE de Salvador, Lima Hotel Hotel. Controle, eu tenho que entrar. Prossiga. Estimado para ele, agora os 13h20 zero, e mais 20 minutos para ingresso no terminal, o sangue de branco. Pouso no 320, confirme o ingresso no terminal. Mais 25 minutos da presente, o sangue de branco está avisando a aeronave na região da RBA. Não é? Gente. Controle Salvador, bom dia, TAN 3179 decolado, já em desvio à esquerda, proa 205 por 20 milhas. É 3179, contato radar decolagem, suba para nível 320, sente desvio. 320, tá? 3179. América 229, QNH 1016, descend to 2000 feet, report established localized. Descend to 2000, report established, American 229. Oceanair 63, correction, Oceanair 6311, reduce speed to 220 knots. Oceanair 6311, reduce to 220. Lima Hotel Hotel, curva à direita na proa 090, autorizado ILS, X-ray da pistão no zero. Direita 090, autorizado ILS, X-ray, pistão no zero, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, complete à direita na proa 115. Direita proa 115, Lima Hotel Hotel. Confirmei a matrícula? Seja bravo, não atrasou em forma, apenas do guardião 07 já ultrapassado, frequência livre. Dash 6311, vector for sequence, turn right, head 240, limit to radial 280 Salvador de Lá. 6311. Right turn 240, limited radio 280 of the General Victor Delta VOR. America 229, confirm establishment localizer. America 229, contact tower 118.95. 118.95, America 229. Number 90 knots, number 3 to approach. 6311, Lima Hotel Hotel, curva à direita na proa 130. Direita 130, Lima Hotel Hotel. Já Charlie, Índia Eco, táxi autorizado, reporte na Papá, aguarda autorização para ingresso. Go ahead, you're Papa Tango, Ashka, Golf Kilo. We have engines running at apron number 5, request taxiing to apron number 3. Roger, stand by, also Golf Kilo. Standing by, also Golf Kilo. Controle é o Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Finalizado sobrevoo na região suburbana, está para regresso ao Salvador. Do Pátio, confere. Afirma do Pátio, Mike Literal. Guardião 07. Aguardando, Alfa. Guardião 07, reporte ASA. China 6311, descend to 2000 feet, QNH 10016 and reduce the speed to 180 knots. China 6311, reduce speed 180 knots, 1016, maintain heading. China 6311, to intercept to localize the course, turn in left, head 140. Left 140, China 6311. Charlie, já é com o Fridalé, manter o pistão 7. Mike Vitor Alfa, atento à esteira de turbulência do América, pousando o pistão 0, autorizado a decolagem com Proa Norte, aguardando transferência. Decolagem com Proa Norte, aguardando transferência, atento à esteira, Mike Vitor Alfa, iniciou. Estabilizado, ILS, aqui pistão 0, limpo até o tempo. Tente Lima Hotel Hotel, chame a torre, frequência 198, decimal 95. Chame a torre 198, Lima Hotel Hotel. Salvador, Papatango, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, continua com a direção. Está em intenção de cancelar mais próximo e pousar na pista no 7, Lima Hotel Hotel. Vamos que para a pista no 7 será o número 2, ok? E para a pista no 0. America 229 on the ground, that is 59, contact Salvador, Salvador ground 21-9. Salvador 21-9, bom dia, America 229. Mike Vitor Alfa, não escuta? Confirme, Mike Vitor Alfa. Decolado aos 59, informo tráfego sentido contrário. Tráfego da polícia local a 1 mil pés, quem mantém 500 pés aguarde transferência. A 510, atento ao tráfego a 1 no meu irmão, visual, Mike Vitor Alfa aguardando transferência. Guardião 07, não escuta? Está na sua escuta, agora no rotatório. Presidente, mantenha 1 no meu pés, ajuste o altímetro no 0 no meia, reporte para a final no pátio do greco. Gente, já visual, reportará na final o 07. Informa o Robson 44 a 1 hora, ok? Reporte visual com o tráfego. Positivo, tem um novo que é isso? Não visual ainda. Torre Salvador, Lima Hotel Hotel, solicito então continuar no procedimento para pouso na pista no zero. Ente Lima Hotel Hotel, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 70 graus, 07 nós, 10 no meio, ajuste ao timbre. Pouso autorizado, ajuste no zero no meio, Lima Hotel Hotel. Tower, off your kilo, right at 10 Passou o filtro taxi, report hold short, taxiway papá. We'll call holding short, taxiway papá. Torre o Guardião 07. Prossiga. Prossiga, Guardião 07. Estamos através norte da torre, está presente, se autorizado, prossegue direto para o GRE. Gente, informa o tráfego, o Mike Uniforme 2 aproximando para o 10, tem condições de prosseguir sem interferir com o tráfego na aproximação do 10? Positivo, sem interferência com o 07. Vento de 180 graus, meia dúzia de nós, aporte solo controlado, Guardião 07. Controlado, 07. Lima Hotel Hotel, informa o tráfego à esquerda, irá efetuar o pouso parado em parte do Grêmio, interfere com a aproximação, está sentindo o tráfego do senhor. Certo, obrigado, vou tentar. Mike Vitor Alfa, time controle, 119, decimal 8. Não seria o Mike Vitor Alfa, até a próxima. A Mike Vitor Alfa, decolado do seu aeródromo, já visual com a Serra Índia com Índia. Mike Vitor Alfa, controle ciente, uma próxima informação de setor, tem frequência livre. Livre a frequência, bom dia, Alfa. Channel 6311, QNH 1016, continue approach, stand by land clearance. Stand by land clearance, Channel 6311. Correio, muito bom dia, o Papa Chico Serra, Charlie, India Echo, autorizado decolagem, pistão 97, vento 180 graus, 10 nós. Negative, runway is right. Roger, 6311. Abraço, recebe o controle. Lima Hotel Hotel no solo 03, libere na Delta e chame solo no 219. Solo 219 na Delta, Lima Hotel Hotel. Guardião, controle. Sente, Guardião 07 ao 03, frequência livre, bom dia. Obrigado, para aprovar. Autorizado, acho que eu observo Quebec, Mike na Lima, chame só no 219 para prosseguir. Quebec, Mike, Lima 219, alto para o céu. 6311, clear train runway 10, wind 180 degrees, 06 knots. Challenge já é com decolada 03, chame controle 119 decimal 8. 198. Controle Salvador, Challenge já é com decolador no site. Papai 4, Challenge já é com, mantenha-se em condições visuais. O nome 10, corredor Axé, reporte fora da barra. Número 10, corredor Axé, Challenge já é com, reportar fora da barra. Após tráfego da companhia, pousar, atualizar, aliás, manter a pista no zero. Posso passar o tráfego da companhia e mantém na 1-0, o Xenéia 6-3-2. Channel 6311, the ground at 305, next right, 121-19 is call ground. Channel 6311, next right, is all ground 1219. Channel MR312, autorizado decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 07 baixo. Livre decolagem, 0, MR312. Bom dia, 1, 2, 1, 7, 1, no informação. Kilo. Gol 2171, acima da identificação. Essa via chegada Bonfi para 4000 pés QNH 1066. Via Bonfi QNH 1066. MR312, decolada 07, no controle, 1.9.8. 1.9.8, MR312. Controle, o Oceano é 6312. Controle, eu estou passando o seu golpe no modo. 350, Oceano é 6312. Siga, eu acho que o golfinho fala. 4-5, usada IBCA para táxi 4-3. Sente, aguarde para o táxi, eu acho que o golfinho fala. Guardado. Inclusive, informa quantos milhas? Aproximadamente 30 milhas, senhor. Quente, 30 milhas efetuando desvio, Oceano 6312, controle ciente. Controle da chave de eco. Chave de eco, prossiga. Autoriza magnética 250. Challenger Echo autorizado para 250. É ponte quando possível em, o estimado para ingresso na terminal Ilhéus e o estimado para pouso. Ingresso na terminal 1235 e pouso 1305. Copiar terminal 1235 e pouso 1315. Na 6312, após o desvio, vou já. Após o desvio, já 6312. Caixa Golfo Uniforme, táxi autorizado, atento ao tráfego, ingressando no pátio 5, reporte na Papá. Reportará na Papá, Caixa Golfo Uniforme. cruzamento da 3735, acho que eu vou sendo fora. Autorizado, acho que eu conforme, cruzamento no 7, Quebec, Mike, na Lima, chame solo no 219, vai para o Cipro Taxi. Na Lima, 219, Oscar, eu vou sendo fora, autorizado, cruzamento. Tchau, India Eco, autorizada, ascensão 065. Flair 6312, submantenha nível 330. 330, 6312. Salvador, pastor 32, ponto de espera da hotel, pode ser decolada em intercessão. Pastor 32, precisa de manter a intercessão. Precisa de alinhar e manter a intercessão, pastor 32. 1025.45.63.12. Bom dia. Challenge de Eco, confirme a altitude que cruza, não recebo o modo challenge. Faça um check nesse também. Agora receberam 1.500 pés. Alinhado e pronto, pastor 32. Autorizado decolagem, pastor 32, pista no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, Apache, por 33. Bom, 21171, desça para 2000 pés, que nem 1096, ILSX reautorizado, informe estabilizado. 2000, negativo 100, salivar X-ray, vai rebater estabilizado, 2171. Bom, 32, decolado 1197, controle 119, decimal 8. 198, passa 32. Salvador, Pastor 3-2, decolado, saída Coral 1 Bravo. Pastor 3-2, contato radar na decolagem, submantenha nível 100 via saída Coral 1 Bravo. Via Coral 1 Bravo, acendendo para o 100, Pastor 3-2. Bom dia, Gol 1230, vai passar para a bote. Gol 1230, acione identificação, desça para nível de voo 080, após Pabog, voo ITAP. Pode ser da presente, ITAP? Após Pabog, voo ITAP, Gol 1230. Pabog, ITAP, Gol 1230. Atualizado, aqui é o Sampaio, Instagram 2171. Control 2171, chame a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 2171, bora. Salvador é o azul 2590, mantém nível 190, seguinte informação. Azul 2590, contato radar 64 milhas sudoeste do VR de Salvador. Play proa da posição Bomete e reporte contra um ideal de descida. Vai reportar para descida 2590. Salvador, muito bom dia, Gol. 2171 vai passar o dia terra. Gol 2171, bom dia, ajuste altíssimo 310 no meio, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 08 nós. Ele repousando no zero, 2171. Forma de direcionamento é postagem. Controle ao Pastor 32. Pastor 32, prossiga. Fiz um desvio de 20 graus à esquerda nas próximas 15 milhas para livrar a formação. Quente, confirme a proa. Vai ser a 206. Copiado, 206, informe ao término do desvio, Pastor 32. Reportará o Pastor 32 ao término.